Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério, e hoje daremos sequência à leitura do Desafio de Amar, com o desafio 32, o amor prepara. Os planos bem elaborados levam à fartura. Provérbios 21, 5. O amor costuma exigir que atuemos de um momento ao outro. Surgem problemas, explode um conflito, os acontecimentos do dia dão uma virada inesperada. Então improvisamos pelo caminho. Vemos que os nossos filhos têm uma crise e respondemos com rapidez para resolvê-la. Mas o amor também é prudente. Antecipa-se e minimiza as consequências possíveis ao fazer projetos estratégicos. O amor não espera que os incêndios da vida consumam nossas famílias, mas instala detectores de fumaça e extintores de incêndios antes que algo aconteça. Muitos dos problemas que seus filhos enfrentarão ainda não estão gritando por sua atenção, mas um dia o farão. E quando chegar o momento, seus filhos precisarão descobrir que o seu amor já os preparou e deu as ferramentas necessárias para que eles resolvam o problema sem esperar que você tome a frente sempre. Queremos que os nossos filhos estejam prontos para a vida, não que simplesmente reajam a ela. Que sejam experientes e não desinformados, seguros e não confundidos. Que saibam que caminho tomar e que não apenas tentem adivinhar. Portanto, antes de cada nova etapa e transição importante em suas vidas, busque oportunidades para sentar e explicar o que vem e projetar luz sobre qualquer mistério que tenha em suas mentes jovens. Algumas de suas preparações devem girar em torno de ocasiões importantes na vida familiar. Um enterro, por exemplo, pode angustiar uma criança pequena. As pessoas estão chorando, o caixão, o corpo, o cemitério. Provavelmente essas sejam as primeiras imagens reais que seu filho veja da morte e do luto relacionadas à perda de um ente querido. Mas também é uma oportunidade clara para, durante os dias e as horas anteriores, abrir as escrituras com eles para explicar por que a morte faz parte da vida. Para comentar o que fez o Senhor Jesus para vencer a morte, em benefício de todos os que se entregam em suas mãos. Para dizer antes do enterro o que acontecerá e como devem reagir. Ao invés de deixar que nossos filhos fiquem chocados e se vejam forçados a enfrentar pensamentos e lembranças dolorosas, o amor prepara seu coração e sua mente. Um casamento também com suas tradições, a luz de vela, a roupa alugada e o beijo tão esperado, proporcionam uma oportunidade similar, muito mais feliz, para falar com seus filhos sobre o que verão, como devem celebrar e o porquê o matrimônio é o projeto divino para o amor e as famílias. Outros momentos significativos são os ritos de passagem tradicionais. Aos 12 anos, por exemplo, os pais deveriam celebrar a introdução de seus filhos na juventude. Isso é o que está acontecendo em seu corpo e assim deveriam sobreviver na adolescência. À medida que se aproxima os 18 anos, em alguns países já podem conduzir e usar de maiores liberdades e precisam de preparação para isso. Mais do que planejar uma festa temática ou um jantar em seu restaurante favorito, esses são momentos extraordinários para festejar. O amor não irá deixá-los passar sem planejar uma noite especial ou um fim de semana para dedicar algum tempo exclusivo para falar, encorajar e ajudá-los a se preparar para anos vindouros. Entrelaçados com esses marcos, há outras obrigações para as quais devemos preparar bem os nossos filhos: a puberdade, o primeiro emprego, a faculdade e o casamento. Os pais costumam evitar certos temas, mas o amor só se interessa com o futuro bem-estar de nossos filhos e sabe que precisam de alguém para prepará-los com tudo o que for necessário para tomar decisões sábias, assumir compromissos morais e ter uma visão saudável e cristocêntrica em relação às tentações, às oportunidades e aos desafios que enfrentarão. As conversas sobre a pureza e o projeto de Deus para o sexo podem ser intimidadoras para alguns, mas, idealmente, o amor promove um ambiente precoce onde possam tratar questões delicadas dentro de um contexto sincero, afetivo e sem pressão. Não podemos deixar que seus colegas ou o mundo os doutrinem em nosso lugar. As conversas sobre seus corpos, Seus corações e as pressões que deve antecipar do sexo oposto deverão estar debaixo do seu radar. Mas, se ainda está começando a falar dessas questões, permita que o amor te guie com audácia por esses temas que são muito importantes para simplesmente deixá-los ao acaso ou aos rumores. O amor deve aos nossos filhos o dom da verdade, o dom de descobrir da nossa própria história e observações, ao invés de ter de dirigir no escuro e esperar o melhor. O dom de ver como a sabedoria e a palavra de Deus sempre delinearão um caminho melhor e mais confiável para o respeito próprio e o verdadeiro amor. Essas conversas não devem ser tidas com nossos filhos apenas uma vez. Eles devem crescer e se desenvolver. Seus filhos talvez sejam muito jovens agora para sobrecarregá-los com alguns temas. Talvez faça perguntas que você precise pensar com cuidado antes de responder, mas sem se importar se tem de falar sobre as rodinhas de treinamento em sua bicicleta, ou os parâmetros para o namoro, ou questões sobre a gestão do dinheiro. O objetivo não é verificar algo fora da lista, mas permanecer escrevendo princípios chaves em seu coração, ano após ano. Você está preparando-os para a vida, para o sucesso em todas as direções. Ser pai e mãe proporciona muitos momentos de descontração com os nossos filhos. As noites de jogos, os sábados, verão, e como seus filhos confiantemente olharão para trás e lembrarão da diversão que vocês tiveram juntos. Seu amor pode assegurar que eles também são capazes de olhar para a frente, preparados para o que deve explicar com cuidado. Seja um pai e uma mãe que não ignore as flechas ameaçadoras, mas que ajude os seus filhos a brandir sua espada e o seu escudo. Vamos ao desafio de hoje. O desafio de hoje é: elabore uma lista de temas importantes para falar com seus filhos. Os relacionamentos, a puberdade, a integridade, as finanças, etc. Inicie planejando agora os momentos adequados para terem essas conversas. Depois comece a se preparar para esses dias. Finalmente ore buscando sabedoria e orientação. Pontos para reflexão. Para quais conversas seus filhos estão preparados nesse momento? Quais precisam esperar um pouco sem serem esquecidas? Bom dia e que Deus abençoe a todos.